sozinho. Pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar e viver buscando uma alegria que não há. Fantasia sem notar. Você, pelas esquinas, sabe que o tempo não parou e nem o problema que hoje dispõe não terminou. E segue buscando pelas mesas sujas de um bar resposta que nunca você vai encontrar. Não vai encontrar. Quero ouvir. A solução pra sua vida. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Você, pelas esquinas, sabe que o tempo não parou e nem o problema que hoje desconto não terminou. E segue buscando pelas mesas sujas de um bar resposta nunca você vai encontrar. Não vai encontrar. Quero ouvir. Quero ouvir agora, todo mundo. Quanto mais a gente chega perto de Deus, o quê? Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. A gente se conhece mais. Júlio César no contrabaixo.